Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Sejam bem-vindos ao 14º Nerdrops. Aqui estamos... Nem vou mais apresentar o Oliver. Deixa pra lá, Oliver. O Oliver só falta colocar ele na vinheta, né? Temos aqui a nossa convidada Mariana Bonfim, do blog MovieU. Oi, tudo bem, gente? Vamos direto aos nossos e-mails. Nerdmail. Estamos aqui para a leitura de e-mails do nosso 14º Nerdrops, Guizão e Oliver Pérez. Primeiramente, vamos falar mais uma vez que nós estamos na Rádio Animix, toda quinta-feira, 1h. Você pode almoçar ouvindo a gente. É só acessar www.radioanimix.com.br. Queria falar também da nossa comunidade no Orkut, né? É só você chegar lá e acessar. Quem não tiver Orkut não tá perdendo nada também. Mas quem tiver, a comunidade do Nerdrops lá, segue a gente e volta e meia a gente vai fazer algumas coisas interessantes junto com a comunidade. Puta, falei tipo... Caramba! Vereador, né? Na favela, aqui na comunidade. Vamos fazer os trabalhos com a comunidade. Pô, também dá pra seguir o Nerdrops do Twitter, que é twitter.nerdrops. E mais uma vez, viemos falar do nosso desafio Nerdrops. O que, que é o desafio Nerdrops, Kizão? É o seguinte, o desafio Nerdrops é você ter a coragem, a audácia de apresentar o Nerdrops. A astúcia, pra... né? A astúcia de você apresentar o Nerdrops pra duas pessoas. Duas, cara. Na caruda. Não, mas na lata mesmo, ó. Se quiser dar download, carrega no pendrive, já entrega, já enfia no computador da pessoa, lá pra pessoa ter que ouvir na hora na sua frente ainda. Cara, que susto quando você falou lá, enfia no computador da pessoa. Caramba, até um frio da espinha agora. Isso daí você só faz com puta. É, cada um põe no buraco que lhe convém, né? E aproveitar esse desafio Nerdrop, já que você vai apresentar para duas pessoas, já fala para as pessoas fazerem o seguinte. Sobe a vinheta, Polar. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br. É isso aí, nós estamos participando realmente do Prêmio Podcast 2009 e, por enquanto, nós não sabemos em que categoria, mas pretendemos concorrer na categoria de notícias, né? Se Deus quiser, né? Algum tipo de informação a gente tem que passar com esse programa, né, cara? A gente já tá participando sim, tá? Se tiverem abertos pro voto, a gente avisa vocês também. Então vamos aos nossos e-mails. O primeiro e-mail aqui é da Juliana, na lista de planejamento e controle de projetos, que mora em São Paulo, mas é de Avaré, e que diz até que fica próximo a Bauru. Portanto, eu falo Polar naturalmente. Polar... Pô, ela ainda frisou o L aqui, me zoou mesmo. Ela disse que conheceu o blog da gente há pouco tempo, através do Monacast, e ela achou muito bom, que nós estamos de parabéns também, né? Mais um podcast com visão nerd sobre os assuntos. E o último programa, que teve a participação do Eduardo Spohr, ela achou muito bom, que ela já conhecia desde o Nerdcast, mas depois da música que ele escolheu pra fechar, ela virou fã do cara, né? Porque ela é muito fã de Star Wars. Aliás, ela está fazendo um convite aqui pra gente, pra que as pessoas vão a JediCon São Paulo, no dia 14 de novembro, porque o pessoal vai contar com a presença do Jeremy Bullock, que é o Boba Fett. Então, pelo jeito, a Juscelise faz parte do Conselho de Jedi de São Paulo, né? Ah, com certeza, né? Não quer mandar um press release pra gente, não? Manda aí, manda um press release pra gente que a gente coloca no post. Manda dois convites também que a gente vai. Ah, com certeza, estamos virando arroz de festa mesmo. Três, né? São quatro que tem um desaparecido aqui. Engraçado é que nós somos arroz de festa e a gente não foi em lugar nenhum até agora. É isso. Só tá na vontade. Nós estamos estudando as propostas, né? São milhões de em acordos comerciais. Então, não é coisa que vai do dia para a noite, né? Tem também o e-mail da Nayara Valmarim Andreata, que ela diz o seguinte. Pessoal, adoro o programa de vocês. Várias críticas e notícias extremamente interessantes. Eu sou considerado uma garota estranha. Você fala sozinha? Belisca azulejo, tenta beijar a testa. Carrega gato pelo rabo. Já que a minha vida é voltada a cult, a JK. J-Cult acho que é cultura japonesa. Ah, só, cultura japonesa. Mas eu não ligo, sei que não sou a única. Risos. Queria saber se vocês podem falar sobre o terceiro filme de Bleach, Fade to Black. Agradeço desde já, abraços a todos e parabéns, abraços Nayara. Então, eu dei uma pesquisada sobre sobre isso, Nery, eu não achei nada ainda falando sobre o filme, mas quando tiver, a gente vai pôr na pauta do Nerd Drop, sim. Ou se você tiver uma notícia sobre o Fade to Black, por favor, mande pra gente. Aliás, quem quiser mandar notícias pra serem comentadas no Nerd Drops, é só mandar pra nerddrops@gmail.com ou nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Aí no subject você coloca a notícia. E o Frank Castle, de 25 anos, de Osasco, São Paulo, manda: fala aí, galera do Nerd Drops, sobre a participação do Eduardo Spohr, muito bom. Ele entrou no clima do Nerd Drops e se soltou. Sobre o filme do Fallout, digo, Mad Max, digo, The Book of Eli, que não é o Correia. Ele é Correia. Entra o Denzel lá logo de cara. Oi, gente! E apesar de não ser um believer dos filmes atuais, só pela temática já me interessei. Mad Max, Fallout total. Acho foda esses filmes pós-apocalípticos. Sobre os trajes do Batman, sempre sou apedrejado pelos defensores do filme quando falo mal do traje de borracha. Primeiro foi o Mario Abad e mais uma vez alguém com moral, Eduardo Spohr, que tem a mesma opinião que eu. Esse traje de borracha é horrível e o melhor traje do Batman é realmente o de Dead End. Quanto aos desenhos antigos, concordo que foi dito. Basta ver Tom e Jerry, os cenários pareciam quadros. A riqueza e detalhes eram impressionantes. Ai, cara, sobre... eu não consigo gostar de Tom e Jerry, nem de Flintstones, nem de Jetsons, nem de nada da Hanna-Barbera, cara. Isso pode ser porque você não tenha mais 4 anos de idade. Talvez. Sobre a animação de Halo, se fosse um longo, acharia melhor em CG. Mas como são curtas, ficariam bacanas. É uma boa oportunidade para expandir o universo da franquia, que já tem uma graphic novel e alguns livros. Quanto aos ETs, era vidrado nisso. Até cheguei a comprar uma daquelas revistas UFO quando era mais novo. Hoje sou igual ao Silvio Santos, só que acredito vendo. Mas concordo com o Oliver, muito bem. Quando começa a misturar com essa parada, vira uma zona. E vamos aos comentários do NerdDrops.com. E o primeiro comentário é aqui do Stunts. Pô, o Eduardo tava em sintonia legal com a galera. Altas piadinhas trapalhões. Hahaha, podia rolar mais vezes. E pô, finalmente alguém também viu o filme do Popeye. Também achava que era viagem minha. Tá na esperança de algo para esse filme, só de sacanagem. Bom, e o Cosmides fez o comentário seguinte: Yoda 3G, Yo-Yo Hakusho, Sushi Polar Nonsense, Oliver Pérez sem cabelo, esse é o Nerd Drops. Esse, o Yoda 3G é uma mistura, né, de Yoda, de Yoda CGI com conexão banda larga, né, cara? Eu peguei isso na gravação, mas eu achei tão engraçado que eu falei, deixa eu ver se alguém percebe, né? E muitos perceberam, né? Na verdade, até faz sentido, né? Porque o Yoda da trilogia original, ele era um pouco conexão de escada, né? Então essa foi a sessão de comunicação do Nerd Drops e fique agora com o nosso programa 14. Mas como é que chama o jogo mesmo, Oliver? Cara, eu não lembro, a gente falou tão pouco dele aqui na notícia. Ai, puta, vê se eu vou ouvir pra ver se eu lembro. Você vai comprar? Isso aí, cara. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Predadores tem novidade no roteiro e no elenco. Membro do elenco de Friends confirma filme da extinta série. Surrogate não emplaca na estreia. Franquia Homem-Aranha pode render spin-off para os cinemas. E Johnny Depp pode não concluir nova trilogia de Piratas do Caribe. Mais um possível nome para a sequência de The Dark Knight. Michael Bay anuncia data de estreia para Transformers 3. O diretor volta a falar de Superman. Anunciados os próximos projetos de JC. Quentin Tarantino confirma Kill Bill 3. E David Goyer fala sobre Motoqueiro Fantasma 2. Pessoal, vamos começar já direto aqui com o trailer do remake de A Hora do Pesadelo. Vocês assistiram? O Bactalho. É, assisti. Eu achei legal que ele não mostra muita coisa, né? Mas ele já tá mostrando a que veio, né? Que é mais ou menos a essência da antiga série de filmes. É, ele mostra o que aconteceu, né? Com um pedaço da vida do cara lá. Do Fred Krueger e tal. E agora me diz uma coisa. Eu sou obrigado a admitir que eu nunca assisti A Hora do Pesadelo. Porque nunca me fez falta. Medo! Ah, você não tem esse trauma? Lembra quando passava no cinema em casa, no SBT, sei lá, quando que passava? E aí ficava as menininhas cantando. Quando passava? Toda noite. vai te pegar. Não dá um medo aquilo, pelo amor de Deus. Minha mãe não deixava assistir, depois aí quando eu cresci eu também, também não quero assistir mais essa bosta. Agora também se esquece. Consequência, você tem essa manilha de pessoa hoje. É, trauma de infância, dá nisso. E, por acaso, nesses filmes foi explicada a origem do Fred Krueger? Lógico, porque teve Fred Krueger... Fred Krueger Begins. Fred Krueger. Fred Krueger Begins. Então, explica, mas explica em história, entendeu? Tipo, é... contando... flashback. É, em flashbacks rapidinhos. E o que, que ele é? Ele era um retardado que foi morto, é isso? Ah, meu ele cara... Ele era um maníaco. Psicopata por crianças que morreu no incêndio, um negócio assim. É, mas ninguém, mas ninguém lembra da parte que, ó, que ele nasceu de um estupro da mãe que não sei o que morreu no parto, sei lá. Aí foi criado por um cara que molestava ele. É, bicho, o cara não foi viveu bem, não, viu? Não, então para tudo. Você sabe que o ator aí é o mesmo do Watchmen, né? Que é, do Rorschach. Ah, o nosso então, no Watchmen ele teve uma mãe puta. Aí, esse daí ele foi filho de um aborto. De um aborto, não. É, filho de um aborto, eu duvido muito. Filho de um aborto. É, aborto já é Harry Potter, que é os caras que nascem sem poder. Não confundam as franquias. É, abortaram ele quando ele tinha 35 anos de idade. Tipo, sai dessa vida agora, vamos queimar você. E a galera já tá reclamando da maquiagem do filme, né? Porque mudou totalmente o visual tradicional que o Fred Krueger tinha, né? Ô, louco, mas ele tava maquiado? Não precisava, né? Cara, ele é a cara do Fred Krueger. Não só a cara, o jeito, tudo. Nossa, você olha pra ele e já você vê um psicopata na frente. Da Dizem até que eles deram uma melhorada pra filmar o cara, né? Como assim, uma melhorada? Ah, botaram um blush. Tipo assim, você tá muito pesado, cara. Deixa eu colocar uma coisa aqui pra você não parecer tão assustador assim. Aí virou o Fred Krueger. Ô, a gente deixa ator deve ser um filho da puta, né? Porque um personagem é mascarado, o outro tá com um quilo de maquiagem, o próximo vai ser o Kega. Tem cabeça. Homem invisível, eu sei. Vai ser o Andy Serkis 2 da vida, ele vai virar só coisa de boneco, só. Pô, mas o Andy Serkis, ele tem um filme, né? Acho que é aquele De Repente 30. É, isso é verdade, tá certo, tá certo. Ou seja, ele tava melhor de Gollum mesmo. E de King Kong ainda, né? Nossa, é verdade. Peraí, quem que é o cara que faz o... O? Quem que o cara faz no De Repente 30? Ele é o patrão da Jennifer Garner. É, ele é o... É isso, cara. Tava tentando lembrar, mas... Aquele viado lá? O Polar tá cagando. Ele fala que viu, ele fala que... O Polar já se largou, já. Apertou o f*** aí. Não, tô vendo tá, o filme. Vi, mano. Bom. E por falar em vídeo, né, temos também o novo vídeo do Astro Boy, a animação da Image Studios feita pela Summit Entertainment, e que tem estreia nos Estados Unidos dia 23 de outubro, né? E agora aqui no Brasil só vai chegar em 22 de janeiro. Vocês viram esse vídeo? Eu achei bem interessante, viu, eu cara? Eu vi, cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse Astro Boy, ele é molestado? Mais um trauma de infância, pronto. Tá todo mundo... porque, a gente vai descobrir até o final do programa, a gente vai ter que fazer a pergunta quem que não foi comido quando criança, né, cara? Não, porque, vou falar pro seu... O rabo cara. Dele tá pegando fogo, né? Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, um herói de sunguinha é foda, né? Mas eu ainda acho, cara, que nessa versão ainda ele ficou mais másculo que na japonesa, porque ele tinha essa roupinha aí e uma vozinha fina pra caramba. E acho que era uma mulher que dublava. Na animação antiga ele tinha um visual mais infantil, né? Aqui no trailer, pelo menos que eu tô vendo, assim, parece mais cara de adolescente, né? Nada, que ele tá de pijama nesse aí, ó. Eu achei interessante, eu achei uma animação bem feita dentro da proposta gráfica deles, assim, né? Você viu quem tá no... nas vozes, né? Encarregado no elenco das vozes aí, né? Deve ser o vilão, com certeza, cara. Se tem alguém com chance de estragar esse filme, é o Nicolas Cage como dublador, cara. Gente, como assim? Ele já dublou alguma coisa? Ele tá nesse filme, cara. Não, eu vi que ele tá nesse filme, mas anteriormente eu não lembro dele ter feito alguma dublagem. Ele fez Força G. E acho que teve mais um também que ele fez. Ele dublou um dos esquilinhos fofos. Hamster, sei lá. Se tiver algum hamster de peruca, era ele. Com a cara assim... olhando pro um hamster que deixasse trilha de fogo, né? Alguma coisa assim. O hamster com correntes. Não, parece que não é o vilão nesse filme, não. O vilão aí é o Donald Sutherland. Pela voz, assim, eu acho que é ele. Ah, é, certeza. Mas ele podia ser um escravinho do vilão. Meu, e a Charlize vai fazer o quê? A Charlize o cara é pai do Jack Bauer, né, cara? O que você esperava? É, tem uma moral escondida. Você quer saber quem que é Charlize Theron? É, não. Quem é, eu sei, mas... Não, ela vai ser uma narradora. O Astro Boy. Ela é a mocinha? Ela vai ser a mocinha? Ela parece que vai ser narrador. Vai ser o Astro Boy. Mocinha já não basta os boatos dela de mulher gato, né? Mais mocinha ainda de super-herói. Eu acho que deve ter um... pelo que eu entendi aqui, deve ter um programa que chama Our Friends. E ela é a narradora do programa. Então tá. E só pra terminar rapidinho os vídeos, nós temos também o trailer de Radcliffe. Não tem nada a ver com o Jimmy Cliff. The Harry Potter, Radcliffe? não é Harry Potter, cara. Não, parece que o filme é bom. Não, 80 milhões na mão de gente que faz filme com nada, né? Cara, deve ser alguma coisa boa. E se eu não me engano, o ator principal, o Tony Leung, eu acho que é o cara que vai fazer o pai do Bruce Lee no filme da biografia dele. Ah, tem que fazer o cara começar a aparecer agora, né, meu? Oliver. Eles estão acostumados a fazer filme com 79 milhões e 500 mil a menos, né? É isso mesmo, cara. É o Tony Leung, só que eles tiraram o Cafai, né? É, então, que nem você falou, eles devem estar tentando agora um cartaz pra chamar mais atenção no Ocidente quando sair o filme do Bruce Lee, né? Ah, com certeza, né? Tem que fazer o cara aparecer, porque pelo visto é o único cara que é famoso no filme. Então. Ninguém conhece o cara, porra. Então, só pra complementar, o diretor é o John Woo, já conhecido de alguns pombas e pessoas com moto fazendo malabarismos, né? Ou gente arrancando o rosto e colocando nas outras. Exato, mas vamos esquecer essa parte. Ó, Nicolas Cage, gente, vocês têm uma obsessão com o Nicolas Cage assim. Mas ninguém falou de Nicolas Cage, você que abre boca agora. Pô, troca de rosto. É, a parte mais legal do personagem dele é quando é a cara de outra volta, cara. Ele nunca atuou tão bem, né? E pra quem não conhece Radcliffe, ele trata de um épico que mistura drama e ação e se passa no ano de 208 depois de Cristo, período que marca o fim da dinastia Han, que marca um território dividido em três reinos rivais. Eles estão querendo, tipo, lançar modinha agora, é, os caras vão ajoelhar e gritar Han, tá ligado? Puta, não! Então essa semana o pessoal do Latino Review também publicou uma análise de um dos roteiros de Predador que era assinado pelo Robert Rodriguez, lá de julho. E ele foi descrito como 90 páginas de ação e ficção científica dignas do original. Então quanto à censura que o pessoal tá querendo, eles estão tentando 18 anos, né? Só não sabe o que vai fazer porque os últimos filmes com essa classificação não foram bem no cinema, vídeo Watchmen, né? Peraí, explica pra mim o que que tem de ficção científica no original. Porra, tem um ET, cara. Tem uma nave, tem um ET, cara. Pô, o cara consegue ficar invisível, sabe? Tudo bem, mas daí pra ser ficção científica vai pra onde? Ele pega reboco da parede e faz curativo. O que tem? Mas isso é ficção científica, isso é ficção alienígena, filho. Nossa, mas aí acaba caindo dentro da ficção científica, no grande gênero da ficção científica, sei lá. Aí o alienígena é uma subdivisão. Então vocês estão dizendo pra mim que Schwarzenegger é um grande ator de ficção científica. Como que é aquela palavra que começa com CH? Chupa. Ah, lembrei. Você quer mais ficção do que o Danny Glover ganhando de um T gigante, cara? Não tem. Então, pra quem não quer spoilers, por um pouquinho aí. O personagem principal nesse remake é Royce, um sujeito durão e assassino que é abduzido pelos predadores e lançado de paraquedas nas florestas do planeta natal dos alienígenas. Lá, ele encontra outros 7 humanos, um traficante mexicano, que é o Danny Trejo. Puta, eu ia perguntar se ele tava no filme, cara. Sempre tem que ter um ticano, tem que ter um estereótipo. E ele vai ser um traficante mexicano e que já se sabe que ele vai andar com duas Uzi, cara. Traficante mexicano, um russo não poderia ser, né, cara? Não, mas o problema dele andar com duas Uzi num planeta a não sei quantos mil anos-luz da Terra, cara, é recarregar essas Uzi, né, cara? Acabou os cartuchos. Você tá na merda, né, cara? Enfia uma faca no pescoço e espera morrer, pelo amor de Deus, né? Só se a gravidade for menor, né? Aí, além disso, tem um russo gigante gigante armado com uma mega metralhadora giratória, né? Uma sniper francesa, um assassino da máfia, um integrante de uma facção guerrilheira africana, um yakuza chamado Hanzo e um sujeito franzino que está na lista dos mais procurados do FBI. Então que vai sobreviver, então vai, que vai resolver tudo. Vai ser aqui. Vai ter a Rousseau. É a Rousseau, o Charlie, que é o franzino. Não, é, a Rousseau, o Charlie, o Mr. Echo e o... o integrante de uma facção guerrilheira africana, cara. Não, então, é o Mr. Echo e o irmão. E ainda tem um integrante da Yakuza, né? Pode ser o Jin, né? Tanto faz, ou então pode ser o Hiro. Não, até aí tudo bem. Agora eu quero entender como é que um assassino da máfia consegue matar um predador, entendeu? Ele vai chegar pro predador e vai fazer assim, né? Você me decepciona. Você não mostra respeito. Você vem a mim sem respeito. Isso. Você não beija minha mão, não me chama de padrinho. Dá um beijinho em cada bochecha do predador ainda. Nada, ele vai olhar o predador, tipo assim, vai passar a entregar a espada, né? Dá aquela olhadinha pelo ombro e falar: você sabe o que você tem que fazer. Aí o cara vai ajoelhar, desembrulhar a espada e vai cometer aqueles... Harakiri. Harakiri. Harakiri, cara. Que honra. Uma grande honra na frente do predador. Então, e ainda de acordo com o roteiro, abre a possibilidade de ter a participação do Arnold Schwarzenegger, cara. Ele fazer uma participação no filme especial. Porque ele foi o Dutch, o personagem principal do filme de Predador de 1987. Ele podia ser predador agora, né, cara? Ia ser um predador de responsa, hein, velho? Você ficaria com o Schwarzenegger, Marina? Olha, depois de tantos filmes de ação e ele ser eleito governador de um estado de forma democrática, eu não duvido de mais nada que ele consiga. De forma democrática, você entende o que quiser, né, cara? Mas assim, será que ele vai fazer uma ponta no mesmo estilo que ele fez no Exterminador 4? Cara, e que ponta, né? Porque pegou só a ponta da cara, digitalizou e botou no corpo de outro cara, né, meu? Ou talvez ele faça uma ponta lá Pump Iron, que dá uma fumadinha no final. Ele queima a ponta, né, cara? É. Não faz a ponta, ele queima. Filme de 1970, tocando Marcelo D2. E para os fãs da... E para os fãs de Friends, né? O Gunter, que era o cara lá que era gerente da loja de café do Central Park que eles frequentavam, ele anunciou aí que vai sim acontecer o filme, né? Ele disse que mantém um contato aí com o elenco ainda e tá todo mundo empolgado com a ideia. O foda disso tudo é que as circunstâncias na qual ele falou isso foi a seguinte. Há um tempo atrás a gente divulgou que ia ser lançadas aí em alguns lugares do mundo aquelas cafeterias Central Perk, né? Que era um cara que tinha tido a ideia e utilizar isso. E que o Gunter ia fazer a inauguração delas. Esse acontecimento foi numa inauguração em Londres. E foi um tabloide inglês que fez aí a reportagem, entre aspas, né? Você tem toda a credibilidade com um personagem secundário num tabloide inglês, né, cara? Ainda no lançamento de uma franquia, né, cara? É, de uma franquia agora, que um árabe comprou, né? É. Personagem secundário. Você foi bonzinho com ele, né, cara? É, não. De terciário pra baixo, né, cara? Não, mas o cara tava lá, os 10 anos. Ah, mas não sei se vocês notaram, assim, a intervalo de no máximo um ano e meio, dois, aparece alguém do elenco de Friends e fala que vai ter um filme. Posso ser honesto? Matt LeBlanc sumiu, não sei o que o cara fez, o cara deve estar gordo. Todos. Deu blank, né? Não, cara. Pô, Jennifer Aniston continua fazendo uns filmezinhos aí de comédia romântica bonitinho. É, eu gosto. Mas bem ralezinho. É, não, mas continua fazendo. A Courtney Cox tá casada com o Cox, vai fazer o Pânico 4. Aliás, ela já faz 3 anos que ela tá fazendo Pânico 4 já, toda hora ela fala isso. Mas agora vai. Também mantendo a carreira com esse boato. E tava fazendo um seriado agora que chama Cougar Town, recomendo, viu? Ela fica de calça em sutiã diversas vezes. A Lisa Kudrow, que é a Phoebe, ela tá fazendo aquele seriado pra internet, Web Therapy. O Chandler, né, que é o Matthew Perry, ele deu uma sumida ultimamente, faz tempo que eu não vejo ele nada. Pera, só se eu tô confundindo, não foi o que fez o 17 outra vez? Isso, ele fez 17 outra vez recentemente. Ele é o Zac Efron velho. É, e eu vou te dizer que o Zac Efron joga basquete bem, viu, cara? Mas só isso também, o cara é... O Ross saiu um tempo atrás nas notícias aí que tava gordinho também. O cara é o que, Sussi? Não, O cara é gato, Cara, recomendo pra todo mundo, vai tá aí no post. Aquela música do Zac Efron em High School Musical, a versão alterada. Vai estar aí no post essa porcaria. É a famosa maldição de Friends, né, cara? Ninguém consegue emplacar nada que não seja Friends. O máximo é a Jennifer Aniston com algumas comedinhas românticas, água com açúcar, né? Cara, mas se você for ver bem, acho que nenhum deles está sem trabalho. Se eu não me engano, pelas últimas notícias... O macaquinho Marcelo tá direto fazendo ponta aí, né? Aí o comercial da Tigre que não deixa ninguém desempregado, né, cara? Fugir do Nico! E no final de semana de estreia, né, do filme Surrogates, ou em português, hein, Sus, como é que ficou? O Substituto. Né, é um filme de ficção científica, né, com o Bruce Willis aí encabeçando o elenco, ele acabou rendendo o menos que o esperado na bilheteria. E ele ficou abaixo de Tá Chovendo Hambúrguer, né, que estreou sexta-feira agora aí nos cinemas brazucas, que é uma animação em 3D da Sony Columbia Pictures. Bom, o filme rendeu 15 milhões de dólares, né, em 2.951 salas, contra 24,6 milhões de verdinhas faturadas na conta do longa-metragem animada. E ainda nesse mesmo final de semana, estrearam Fame, que conseguiu uma terceira posição com 10 milhões de dólares, e Pandorum, que é um misto de ficção científica e terror, que conta com Dennis Quaid e Ben Foster no elenco, que ficou em sexto lugar na lista de filmes em cartaz, com 4,4 milhões de dólares. Quer dizer, cara, todos Pandorum... os filmes que a gente queria ver foram mal, né? Surrogates foi mal, Pandorum foi mal. O Chovendo Hambúrguer foi bom, mas ninguém queria ver. É, pô, ninguém tava esperando, né? O Chovendo Hambúrguer tá fazendo tanto sucesso de bilheteria, gente. Porque é que americano é tudo gordo. Né? Eles abrem o que os hambúrgueres saem, né, da tela em 3D, já vai direto pro estômago dele, só pode. Cara, sabe que isso é uma doença dele. Falou a pessoa mais magra, né? Cara, eu tô meio magoado hoje, tá? E eu não sou a mais gorda também. Ninguém tem mais nada pra falar, né, sobre Surrogate, né? Todo mundo esperando que fosse ser um sucesso. Lá nos Estados Unidos ele foi lançado em menos salas que o convencional, né? E toma aí, né, Pedro? Não rendeu o que a Disney tava achando que ia render. É, sabe por que não rendeu? Não, cara, é o seguinte, eu acho que não rendeu porque o negócio é ruim mesmo, entendeu? Ô, louco, cara. Gente, o que tava esses outros aqui? Não, mas... Não é isso. O que a gente viu tá no trailer, cara. Trailer é aquilo lá, né? Eles põem o que tem de melhor e, às vezes, tudo que tem de melhor e só, cara. Vídeo Norbit, né? Nossa, é verdade. Não, mas todo trailer de comédia americana, eles colocam as melhores piadas no trailer, isso é fato. Aí chega sem mencionar... sem mencionar as vezes que eles vendem o merda também, né? Por exemplo, eu lembro que o trailer do Missão Impossível 1 era uma ação inédita, né? E, na verdade, o filme, apesar de ser bom, o filme, ele é mais um filme cabeça, um filme mais focado no roteiro do que na ação. É o filme do Almodóvar. Ixi, ela tá anos luz, viu, pelo visto. O site da Sci-Fi Wire divulgou que os estúdios da Sony têm planos além dos que já foram feitos para o Homem-Aranha, só que dessa vez um possível spin-off e a novidade de um vilão. No caso, o Venom, né, que é um dos populares nêmesis do Aracnídeo. Já ainda foi confirmada a presença da dupla de roteiristas de Zumbiland, o Rhett Reese e Paul Wernick, e recentemente um dos roteiristas declarou que os rascunhos já foram entregues ao estúdio da Sony. Mas será que esse Venom vai ser mirradinho, magrelinha que nem no filme, ou vai ser marombeiro que nem do desenho? Não, ok, vamos fazer um spin-off do Venom, que morreu no Homem-Aranha 3. Que nego vai explicar aí, cara? Não colocando nada emo no meio da história, tá bom. Tomara, né? Pelo amor de Deus. Eles vão colocar a banda Cine. Vocês lembram que ficou um pedacinho do Venom lá com aquele... O Dr. Largato lá, o professor de Peter Parker. Largato. O quê? Largato. Cara, ele é capaz de colocar o Escorpião, né? Sendo o próximo Venom, né? O Escorpião Rei? Ia ser legal, hein? Não, o Escorpião vilão do Homem-Aranha mesmo, porque nos quadrinhos ele depois se tornou o Venom, né? Não, eu lembro. Não, o Escorpião é... Pô, o cara era tenso, velho. Gostava de assistir coisa aqui. Agora, sinceramente, cara, o Venom, eu acho que ele só funciona com o Homem-Aranha, meu, nos quadrinhos, viu? Sabe quem eu queria que fosse a Mary Jane? A Christina Applegate. Nossa, cara, você tá maluco, ó. Quem? A Christina Applegate. Você tá doente, sai daí do site aí. Sai do site aí, vai. Cristina. Pega o ursinho, morde o ursinho lá. Cara, eu vou mandar uma foto minha mordendo um ursinho, peraí. Alguém aqui assistiu a Sakura Card Captor? Sei. Peraí que eu vou mandar uma foto daqui a pouco, peraí. Essa aí não é aquela menina que fazia Married with Children? Nossa. É. Cristina Foguete tá maravilhosa. Tá, cacete, mas pra Mary Jane Watson não dá nem pra pensar, né, cara? Por que só não? Se ela for, tipo, fizer uma versão Homem-Aranha já se aposentando. É, fim de carreira mesmo. Pô, a mina tá com 37 anos. Ela está com tudo em cima. Mesmo. Ela podia ser aquela outra mina. Ah, te amei. E a Twisted Pictures e a Lionsgate mostraram, através do site Blood and Disgust, uma nova foto de Jogos Mortais 6, que aparece a Shaun Smith, a Amanda dos outros filmes da série. E a atriz já estava confirmada no elenco. O grande problema é que ela deveria estar morta, né? É, então, mas como... Mas o filme tem uma sequência cronológica variável, né, cara? Então... Absurda, né, cara? É. O grande problema é que a franquia deveria estar morta. Lá vem o Oliver Cinza, que não gosta de nada. Cinza, cara. Só porque eu não gosto de Jogos Mortais 1, 2, 3, 4, 5, 6. E entre uma outra. E mais uma outra série de produções cinematográficas. É que a gente tem dois opostos: o Oliver, que não gosta de nada, e o Guizão, que gosta de tudo, cara. Nossa, o Oliver não gosta de nada, velho. De nada. Jogos Mortais. Eu curti um bom filme ruim também. E depois da demissão do presidente da administração Disney, Dick Cook, Johnny Depp revelou que não estava tão interessado em Piratas do Caribe, dadas as suas estreitas relações com o presidente da Disney. Dick Cook, não é à toa que o cara foi demitido, né? Ele devia comer um monte de criança lá dentro. A Disney enfiou o Dick no cook dele. E já que o Johnny Depp considera abandonar a franquia Piratas do Caribe, pode ser que a Disney já esteja procurando substituto para Depp, mas não é um substituto para o mesmo personagem, e sim um personagem novo que estaria substituindo Jack Sparrow no restante da franquia. Cara, qual é o nome daquele ator que fez Armageddon, que o cara ficava louco no final, que ele subia em cima do... Steve Buscemi. Ia ficar demais o personagem que esse cara, ele já tem cara de louco por dentro. Cara, ele faz umas paradas com o olho que você fica de cara, né, ó? Parece que ele tem dois olhos de vidro, velho. Pra quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, ele parece aqueles personagens... E quem gosta sabe que tem, tipo, meia dúzia de personagens só. Ele parece aquele tipo de personagem que é o Corcundinha, que é o de corvo lá, que tem vários... É, sempre... Toda saga tem o Corcundinha, que tem o olho... Que tem a voz assim... E as unhas... Você quer me deter, Pegasus? Essa é a mesma vozinha, cara. Todos eles. Ai. Ah, cara, não tem nem o que falar mais disso aí, né? O Johnny Depp ficou naquela que é o único jeito dele falar não pro filme sem se comprometer é falar que o roteiro é ruim. Só que mesmo ele falando que o roteiro é ruim, vai ficar sempre aquela impressão que tá saindo por causa do Dick. Esse Dick entra e sai. E fechando aí, qual que é o grande problema no caso? Não dá, cara. Não existe uma franquia de Piratas do Caribe sem o Johnny Depp como Jack Sparrow. Todo mundo foi assistir, tanto o segundo quanto o terceiro filme, que já tinham perdido muito da graça por causa dele. Embora no terceiro até ele estivesse meio forçado, né? A única coisa que mantinha ainda a atenção realmente era ele na franquia mesmo. Mas eu não sei, eu acho que o pessoal fica querendo enrolar, querendo mais grana aí, fazendo mais um filme, mas, gente, já deu. Encerra três ali, acabou. Já não basta. Ah, vai ser Shrek 4, Shrek 5. Fala isso daí pra Disney. Fala isso pra Disney, né? Agora que eles querem compensar o que eles pagaram pela Marvel, topa qualquer negócio. Não, engraçado assim, tanto eu tenho razão nessa questão aí, que no 3 eles fizeram, meia hora de cena só com ele em 500 vezes duplicado na cena. Aquela que ele tá, a tripulação inteira só de Jack Sparrow. Isso, que ele tá perdido lá no deserto. Ou seja, tá provado que nego só o terceiro filme era ele, né? Cara, o que eu vou falar? Eu gosto dos três filmes, cara. Só que, tipo assim, eu achei o Johnny Depp muito legal no primeiro. Aí no segundo e no terceiro, cara, eu achei que ele ficou muito escrachado mesmo, tá ligado? Só que o filme não fica ruim por causa disso. Porque o filme, pra mim, não é. No segundo e terceiro, não é o Johnny Depp que faz. Eu acho que. Aquela situação, né, cara? É a receita que gasta. Ela dura. Ela foi muito boa no primeiro filme, até rendeu uma indicação pro Oscar pra ele. E, cara, o segundo filme, até acho que seja muito pior que o terceiro. Acho que o terceiro até deu pra engolir, porque visualmente. foi legal. Assim, oh, louco, o terceiro é muito bonito, cara. O terceiro é muito bonito de se ver. Não, em termos de fotografia, o terceiro realmente eu acho que compensa. Em termos, pô, ele tem a trilha do Hans Zimmer. Não, tem o Jack Sparrow. Eu acho que o 3 é muito melhor que o 2, cara. Agora que a receita já tá gasta, já. É, eu achei que no primeiro ele ficou meio perturbado. No segundo e no terceiro ele já virou uma bichona, tá ligado? De repente fazer um solo só do Jack Sparrow, então, é que é ele que atrai grana pra essa franquia, essa emoção, então. Ah, mas é mais ou menos o que vai acontecer aí, né? Porque eles já tiraram o casalzinho em soço, né? Deixaram o Barbossa, que também foi o Jeffrey Rush, que também chamou muita atenção. E botaram só, deixaram só os dois do elenco original. Agora o resto vai ser tudo novo, cara, né? Jeffrey Rush também é fantástico no filme, né? Eu ia falar isso agora. O Jeffrey Rush é fudido, né, velho? Aliás, eu acho assim, voltando ao que o Oliver falou, eu acho que o fato dos dois ser tão ruim tá nesse caso aí, de não ter o Jeffrey Rush, que só volta no último minuto de filme, né? É. Não, o 2, ele tem aquele elemento comédia, né? Que morre na hora que o Jack Sparrow foge da ilha. E depois o filme acabou pra mim, cara. Enquanto nada sobre a sequência de Cavaleiros das Trevas é confirmado, os rumores é que reinam absolutos neste cenário de incertezas. E em meio a isso, a única coisa que se pode ter certa credibilidade são as declarações de atores e atrizes mostrando interesse em um ou outro papel. Embora não tenha nada sequer mencionado sobre a presença da Mulher-Gato no terceiro longa-metragem de Batman, sob a batuta de Chris Nolan, a lista de beldades que gostariam de usar as roupas justas da personagem só aumenta. Já se mostraram atraídas pelo papel nomes como Angelina Jolie, Rachel Weisz, Rhonda Mitra e Megan Fox. E agora, Charlize Theron, que pode ser vista mais recentemente em Hancock, entra para o rol de candidatas, depois de ter seu nome cogitado para interpretar Selina Kyle em dois inúmeros rumores acerca de novo o longa de Homem-Morcego. Perguntada sobre a possibilidade, a atriz mostrou surpresa, mas disse que seria ótimo ser a Mulher-Gato nas telonas, achando uma idiotice não considerar uma proposta dessa. A Bella ainda aproveitou para elogiar o trabalho realizado na franquia do Batman por Nolan, que ela considera um gênio. Ou seja, nada confirmado, mas se chamarem, ela topa na hora. Nada mais justo, né? Uma mulher gata é pra mulher gato. Olha, quem que já foram as mulheres gatos? Michelle Pfeiffer, a Halle Berry, mais alguma? A Eartha Kitt. Aquilo lá era tão de mau gosto quanto a voz dela, né, cara? E ainda teve a Julie Newmar também, não foi? No mesmo seriado. Tinha uma mulher gato branca, e assim, que era a Julie, né? Newmar. E depois passou a ser a Eartha Kitt. Sei lá, Deus, por quê, né, cara? Ah, mas não sei, eu acho que com a Charlize vai remeter muito a Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer, assim. Não sei, por elas serem parecidas. Mas não foi bom, né? Acho que pode ter essa comparação. Ah, cara, que pareça, viu? Que pareça. Ah, mas no roteiro eu acho que não vai ser, né, cara? Christopher Nolan não vai deixar... É, claro. Ele não vai deixar que o personagem ganhe muito trejeito, muita caricatura, assim, então, na hora da próxima. Já que ele... Porque, assim, a da Michelle Pfeiffer foi nos filmes do Tim Burton, né? Colocou de forma fantasiosa, ela caindo e sendo mordida lá pelos gatos, tudo. Como que gato, o Chris Nolan tipo... pode fazer de forma verossímil as razões de uma mulher se tornar uma mulher gato? Ah, cara, depois do que ele fez com o Coringa, eu acredito que o cara faz qualquer coisa. Não, pode ser simplesmente uma ladra, cara. É, eu acho que ele vai, se for colocar, ele vai fazer uma vilã, uma ladra de joias, assim, que deixa como cartão de visita dela um gatinho de, sabe? Sabe aqueles bibelô de gatinho? Gatinho uma, de cristal. Uma bola de pelo com os pés. É, né, cara? Ela vomita uma bola de pelo onde ela vai, né, cara? Ela deixa aqueles gatinhos bobo-head, sabe? Só que assim, como que uma ladra dessa ia chamar a atenção do Batman, entendeu? Não ia ter como. Puta que pariu, como não? Ah, não, é uma ladra qualquer, imagina ele pegando qualquer por aí. Certo, tá bom. É que ele vai estar abalado lá pela morte, ó, da mocinha lá do terceiro, pronto, né, vai surgir era a Mulher-Gato. Ela bonita pra caralho. É, e por aí, deve ser bem por aí, o cara tá abalado, aí ele vai conhecer a menina. Morreu a Rachel e agora? Meu coração está vazio. Agora que a Rachel morreu... Olha que legal, cara, até achei uma maneira de amarrar isso aí, porque aí ele vai conhecer ela, porque ela vai se fantasiar, não, ela vai colocar umas roupas chiques, vai nas festas finas pra descobrir quem é que tem joia cara pra ser roubado. Ó. Oh. Aí ela conhece o Bruce, eles começam tchanené, pá, morcegão na gatinha. Pô, manda pro Nolan, cara, manda e-mail pra ele falando isso aí. Nolan, arroba Gmail, né? O Polar, ele roubou o roteiro do Missão Impossível 2, né? A ladra que entra na festa chique pra roubar joia, o que é? Pô, estragaram o negócio. Cancela o Docs lá, cancela o Docs. O Michael Bay, depois de tanta frescura que ele tinha feito, ah, não sei se eu volto pro terceiro, que eu tô cansado de Transformers, sabe? Ficou toda aquela monte de declaraçãozinha furada. Todo mundo já imaginou que aquilo ia ser uma palhaçada. Ele já tá voltando e ainda tá dizendo que a data oficial para o novo embate entre os Autobots e os Decepticons vai ser em 1º de julho de 2011. Ainda disse no dia 1º que ia ser o primeiro dia do projeto, que ele começou amanhã numa reunião de 5 horas na Industrial Light and Magic em São Francisco, e tá voando com o roteirista Aaron Kieran Kruger pra Rhode Island pra conversar sobre, com a Hasbro, sobre os novos personagens. E além disso, só pra não perder o costume, ele aproveitou pra alfinetar a Megan Fox e ainda disse: PS, Megan Fox, bem-vinda de volta. Eu prometo que nenhum robô alienígena vai te machucar de forma alguma durante a produção desse longa-metragem. Por favor, consulte um médico, porque trabalhar sob a minha direção pode causar alguns efeitos colaterais como tonturas, náusea intensa, tendências suicidas, depressão, algum crescimento de pelos no peito, hemorragia interna generalizada e dificuldade para dormir. Morte por explosão, ele não fala nada, né? Não. Como alguns diretores podem ser prejudiciais para a sua saúde, por favor, consulte o médico para saber o que é o melhor para você. Para quem não tá sabendo, né, a Megan Fox, depois que terminou as gravações, que lançou o filme, ela fez umas declarações um pouco delicadas, né, sobre o Michael Bay, falando que ele era um nazista, que ele fazia as pessoas chegar no limite, e isso aí deixou ele meio chateado, né? Pede pra Megan Fox ser dirigida pelo Lars von Trier, que aí eu quero ver o que ela vai falar. Todo mundo diz que o Lars von Trier é um terror, isso aí que o Michael Bay falou, acho que o Lars von Trier não chega nem no dedinho. Cara, mas a Megan Fox não é a primeira a reclamar do Michael Bay, que eu já ouvi outros. O Lars von Trier é aquele que fez aquele filme do Anticristo? É, o Anticristo, do Dogville, tipo, ele dirigiu a Nicole Kidman no Dogville, ela falou que nunca mais trabalharia com ele. Parece que durante as filmagens do Dogville tinha uma cabine em que os atores podiam ir lá só pra reclamar do diretor, soltar tudo que eles estavam, né, detestando do Lars von Trier. Mas aí vai do ator. O William Dafoe já trabalhou em outros filmes com ele. Aí acaba sendo do ator, mas falam que ele é terrível. O William Dafoe ficou com aquela cara depois de ter trabalhado pro Lars von Trier. Ele era bonito antes, né? É, com 5 anos ele começou a fazer filme com o Lars von Trier. De lá pra cá, toma aí. E o diretor de Ninja Assassino, né, V de Vingança, o James McTeague, falou novamente sobre uma possível produção de Superman e que quer deixar de lado a visão do mundo que o Bryan Singer teve no Superman Returns. Graças a Deus, né, Oliver? Eu vou te falar que eu não achei o filme tão ruim, cara. Bom, pô, ele diz o seguinte, nas palavras do próprio JM: pode haver alguma verdade nesses boatos. Eu tive algumas discussões a respeito com o Wachowski, mas a franquia Superman está passando por um momento complicado. Eu acho que eles ainda estão tentando entender como fazer. Acho que seria interessante fazê-lo se eles me deixassem fazer o que eu gostaria. Acredito que as ideias da sociedade sobre Superman mudaram. Ele precisa de alguma mudança. Considerando o último filme, que usou muito do que o Richard Donner fez. E não me refiro a fazer o Superman sombrio e tenso que todo mundo está falando. Não é isso. Acho que a mitologia dele tem que ser alguma coisa que as pessoas realmente gostariam de ver. Gostaria de pegar o mundo dele e mudá-lo um pouco. Eu vou falar uma coisa. Se ele pretende fazer as mudanças que os Wachowski fizeram na vida deles, brother, Superman vai virar supermoça rapidinho, viu? É, lembrando que eles fizeram com Matrix, né? Também. É, cara, mas aí eu acho que o grande problema não é nem elenco, não é nem diretor, cara, mas o problema é o estúdio, cara. Uns tempos atrás, lá, o Mark Miller, ele tinha proposto uma versão pra um reboot do filme do Superman, cara, e ele criou, eu acho que, o roteiro, assim. Na verdade, ele deu uma proposta, né? Não deve ter desenvolvido o roteiro inteiro. Meu, ele queria fazer uma trilogia que duraria 8 horas e contaria desde o começo de 1000 anos atrás em Krypton, depois terminaria na Terra. O saco, né, cara, de tudo isso ia ser o tempo que ele ficou voando de Krypton até a Terra, né? Aquele vazio. Ia fazer de Smallville até o Apocalipse, pelo amor de Deus. Cara, mas você viu quem deve ter sugerido pra parar de usar as origens do Super-Homem nos filmes? Deve ter sido a Martha Kent, né? Não aguentava mais ter que replantar tudo de novo, né? E o produtor John Landau, ele revelou o que vai acontecer depois do prévio fenômeno aí, Avatar. No caso, ele disse que o envolvimento do diretor com a adaptação do mangá de Yukito Kishiro, Battle Angel Alita, além do romance subaquático The Dive. Que, por sinal, ele vai usar as mesmas câmeras do Avatar, né? Porque ele vai economizar um bocado. E também tem a possibilidade de uma sequência de Avatar, como não, né? Bom, e depois James Cameron, ele pode estar diretamente envolvido indo na direção dos dois próximos projetos, que no caso é a adaptação do Battle Angel Alita e do conto The Dive, que na verdade é uma história baseada na vida de Francisco Pippen Ferreira e é sua esposa Audrey Mestre, que são recordistas de mergulho livre. Quanto ao Battle Angel Alita, segundo o próprio Cameron, um dos entraves para a realização do longa era a tecnologia. E isso já se resolveu com a chegada do Avatar. Né? Ou seja, Avatar nada mais vai ser do que uma vitrine para uma nova tecnologia, né? Porque o filme em si até agora não mostrou nada, né? Eu considerei o trailer, era que eu vi uma mistura de Soldado Universal com Smurfs e qualquer coisa do gênero. Nossa! Soldado Universal com Smurfs? Não tem outra cara, coisa. Cara, e que Mega Smurf, né? Puta que pariu. Quero ver o Gargamel se tivesse uns Smurfs desses. Pelo amor de Deus. Cara, eu sinceramente eu tô desiludido com esse Avatar. Porque a gente ouve há tanto tempo, né? Tem produção o quê? Uns 10 anos? Já que ele fala. A não ser que em 3D seja uma diferença absurda, né? Porque a revolução mesmo que ele tá prometendo é na parte de exibições em 3D. Não, mas e o roteiro, gente? Não adianta o filme ter o efeito que fosse, não tem uma história que chama atenção já logo no trailer. Entendeu? Ah, não, mas a proposta de revolução que ele tá querendo mostrar é do 3D, não de roteiro. Não, sim, mas o problema é que se você faz um filme ruim em 3D, tá tudo bem que ele é 3D, mas ele é ruim, cara. Você não vai achar a mesma graça. Você tem que olhar um filme e falar pra ele, não, puta, ele é ruim pra cacete, mas ele tem 3D e isso pode ser bom. É porque se ele for condicional, você falava que era ruim, né? Em 3D você fala que você tá cercado por coisa ruim. Exato. Era mais fácil você chegar e desenvolver a tecnologia e tentar vender pra outros filmes, hein? Não, é só pensar no Cavaleiro das Trevas e IMAX, tecnologia IMAX. Eles podiam muito bem ter usado, vai, só esse mote de, ai, tem a tecnologia, usou a câmera lá específica, mas o filme, como tem um puta de um roteiro bom, ele, uma coisa complementa a outra e ele fica um filme completo. Agora, não adianta o James Cameron vir fazer lá a revolução que for, 3D que for, Smurf que for, se não tem uma história, não adianta, o público vai lá e esse filme fica perdido na história do cinema, entendeu? É muito mais além a questão. Senti uma mágoa aí, hein? Bem, depois que o Tarantino furou o Divino Festival do Rio, deixando todos os fãs tristes e desamparados, né? Fazer o quê? Ele participou de um programa de entrevista italiano, onde ele falou da sua vida, dos projetos. Quando percebeu que o apresentador iria encerrar o programa sem perguntar nada sobre Kill Bill 3, o diretor de Bastardos Inglórios pediu que ela perguntasse sobre o projeto. E quando ela o fez, ele respondeu um sim. A noiva lutará novamente e continuou. Kill Bill 3 provavelmente vai acontecer, tenho que esperar alguns anos, pois quero que se passem 10 anos entre o segundo e o terceiro filme, que é também pra atriz que fez a Bibi ter a idade certa pra interpretar. Tarantino foi perguntado sobre o porquê da demora, uma vez que já que o segundo filme foi lançado em 2004, um terceiro longa da série só iria para as telas em 2014, e aí ele fez a explicação. Duas razões, uma que eu acho que eu e a Uma Turma precisamos de um descanso de 10 anos, ou seja, de 10 em 10 faz um filme que ela faz Pulp Fiction, depois das 10 anos Kill Bill, aí depois mais 10 anos o próximo Kill Bill. E outra, eu adoro a personagem, acho que ela merece 10 anos de paz, 10 anos sem lutar, 10 anos com a sua filha. Eu a coloquei em muitas situações difíceis nos dois primeiros filmes e quero apenas que ela tenha uma bela e pacífica vida. Mas acho que além disso, a principal razão é esperar que a atriz que faz a Bibi cresça e tenha a idade certa pra fazer o filme. Isso ele já tinha falado logo que lançou. Cara, mas que Deus me livre, mas se acontecer alguma coisa com essa menina, vai nos 9 anos aí que se passa. Como assim? Você tá o quê? Tipo, um pequeno caso de morte, nossa, por exemplo. O que ele vai fazer? Um leve caso, nossa, de morte. Um leve caso de morte. Digamos que ligeiramente ela morra, sabe? Gente, não, mas aí é que... E se a Uma Turma morrer, vai ser pior, porque ela é só uma, né? Taquinho, Mario, não! Então, sabe o que eu acho engraçado? Ele na entrevista, sabe, ele deve ter falado assim, ah, então essa foi com o Quentin Tarantino, tá ligado? Ele, não. Você vai perguntar de Kill Bill? Ela, não. Ele, não, perguntei. Não, não vou perguntar, não, acabou já. Não, pergunta se vai ter outro. Tá bom, vai ter outro, Kill Bill, tá ligado? Ele, Kill Bill provavelmente vai acontecer. Na verdade, o problema era chegar, né? Vai ter outro Kill Bill? Não, eu só queria que você perguntasse. É. Que filha da puta. Tipo, eu quero falar isso. Eu acho que rolou um problema problema ali com o assessor de imprensa do Tarantino. Acho que ele esqueceu de deixar claro pra repórter: você tem me perguntado o Kill Bill 3 no final. O cara vai fazer um terceiro Kill Bill, mas ele vai ter que mudar o nome. Porque até o ator morreu. Kill Who, né? Nossa! É Undead agora. Não, é mesmo. Na verdade, sabe qual que é o gancho pro Kill Bill 3? Não, não era gancho, era corda. Não, mas então, o gancho que eu acho que vai ter pro Kill Bill 3, no primeiro filme, quando ela mata a primeira vítima, né? Que aí fica a filhinha vendo a morte, né? Da mãe, eu esqueci o nome da personagem. Vernita Green. Com isso, que ela fala pra menina: se um dia você quiser se vingar, eu tô aqui. Então eu acho que provavelmente isso pode ser um gancho. Porque aí essa atriz também vai ter crescido, entendeu? Então pode ser que ela queira se vingar, mas aí, tipo, vai ter que mudar o nome, sei lá. Mas eu tô só supondo aí um gancho. Posso fazer um comentário nada a ver? Vai ter tantas menininhas crescidas quando elas estiverem crescidas também. O papai vai ficar excitadíssimo, né? O papai já ficou, cara. E David Goyer, responsável pelo roteiro do segundo filme de O Motoqueiro Fantasma, cedeu algumas declarações referentes ao próximo passo da franquia. Segundo ele, ele já tinha escrito um roteiro há 9 anos, mas o estúdio da Sony reprovou o projeto porque acreditavam eles que tinha mais cara de sequência do que um pra iniciar uma franquia. O conteúdo violento será muito maior que o longa de 2007 com Nicolas Cage, que no caso, aquela vez, ficou com uma censura 13 anos, né? E o novo Motoqueiro Fantasma, ele seria algo na linha de Blade, e o que o Goyer diz é que ele tem que explorar o máximo da censura 13 anos, como foi feito em Cavaleiro das Trevas. A pergunta é, se ele tinha um roteiro desse há 10 anos, por que os caras chamaram o Zé Quarqué pra fazer o roteiro do primeiro e não gravaram isso, né? Sinceramente, só a trilha sonora rock and roll salva. Ah, se for falar isso, então o melhor filme do mundo é a Escola do Rock, né? Então, mas aqui o filme, ele tem que ser censura 13 anos, cara, não tem como, porque é o seguinte, se for Watchmen, que na minha opinião eu achei um puta de um filme, mas a censura é 18 anos, cara, ele corta praticamente o lucro do filme, que tá no público mais jovem. Aí no caso, o Goyer, ele tem essa proposta aí de explorar o máximo que der dessa censura, ou seja, que nem ele fez no Cavaleiro das Trevas, né, que é um filme violento, mas que ao mesmo tempo não tem uma gota de sangue sequer. Ele só tem a tensão, né, o suspense. Cara, eu vou fazer um truque com o lápis, né? Nossa. Aquela hora foi demais. Segura na cadeira, cara. Não, nossa, é a cena foda, né, meu? É uma cena que é totalmente violenta e ao mesmo tempo te faz rir, né, cara? Porque é engraçado. Nossa, o humor negro ali total, cara. É muito boa aquela cena. Ah, não, sei lá, muito, não dá pra falar. Ele podia ter terminado lá, eu não ia reclamar, cara. Eu também não, cara. Eu já dava um Oscar pro Heath Ledger, já, meu. É aquela cena que você vê com quem que o Batman tá lidando, tá ligado? É naquela cena. Você fala, meu, esse cara é perturbadaço, velho. Cara, vamos ver, né? Eu acho assim, o Motoqueiro Fantasma 2, meu, tinha que rebootar, não tem jeito. O cara vai querer fazer uma sequência, fica meio esquisito um filme, sei lá, uma sequência tão boa, né, como ele tá propondo aqui, com um filme tão ruim como o primeiro da franquia. Ah, na verdade, ele pode tentar salvar, né, sei lá, que igual foi o novo Hulk que fizeram. É, então, mas o Hulk, ele foi uma espécie de reboot, né? Porque eles colocaram o flashback da origem, mas ao mesmo tempo eles não mencionam nada a respeito do primeiro filme do Ang Lee. É, e também não chama Hulk 2 também, né? Exatamente. Eles chamam o Incrível Hulk, né? O primeiro acho que era só o Hulk. É que não gostaram da visão poética que o Ang Lee deu pro Hulk. Colocando ele saltando. Eu lembro até que eu li uma entrevista do Ang Lee na época, ele dando uma explicação sobre a cor verde, que o verde é uma cor, traz feminilidade, uma coisa assim. É pra você ver, cara, que é isso que tá errado. Na hora que não precisa ter profundidade nenhuma no roteiro, o cara quer caçar pelo em ovo. Que nem ator ou atriz da Globo tentando explicar o personagem numa novela. O cara é assim, o personagem é raso que não pires, mas mesmo assim você quer. Pô, isso não, a pessoa tem uma profundidade dramática que é horrível isso. Só que aí no segundo, por exemplo, teve lá a participação do Edward Norton, mas você chega pra perguntar pra ele do filme e parece que foi o constrangimento, porque ele não fala do filme de jeito nenhum. Ah, mas isso aí foi, ele ficou magoadinho, né, porque o pessoal cortou muita coisa que ele queria deixar no filme. Porque senão, se deixa tudo que ele queria, o filme ia ser um porre desgraçado, sabe? ia ser um Hulk de novo, né? O primeiro. Exato. Ah, mas a melhor cena desse último Hulk é quando o Tony Stark aparece no bar. É aquela última cena do negócio, é a melhor cena. Ele apareceu ali pronto, salvou o filme. Imagina, ele tomando uns tabef na cara também, é fantástico. Eu achei legal esse último Hulk. Eu gostei também, de verdade. Eu tô estranhando o Oliver, cara. Já é o segundo filme que ele fala que gostou numa gravação só. Não, ele tá aproveitando que aí semana que vem ele odeia tudo. Mas por que o Oliver é assim, 880? Não, só 80. São os dois opostos, né, pra dar o equilíbrio no podcast. É, a gente nunca tinha pensado assim, propositalmente, mas é o que acontece. É natural. Tem dois opostos, né, um que não gosta de nada, outro que gosta de tudo, aí tem outro oposto que é o Polar é muito macho e o Sul se bem, você já sabe. Pronto, são definidos os opostos. Televisão. E vamos aos destaques de TV. Segunda temporada de Dollhouse tem baixos níveis de audiência. Episódio piloto de Flash Forward tem easter eggs da conclusão de Lost. Vem aí no Multishow Dead Set. E pra manter o estigma, né, o Nerdrops novamente tinha razão. A gente cantou a jogada e a entrada da Summer Glau na série Dollhouse parece que realmente deu o costumeiro efeito nas séries de televisão. Pra quem não sabe, a atriz Summer Glau, ela já estreou na série Firefly, que também era do Joss Whedon e acabou cancelada. Trabalhou também na recente série de televisão As Crônicas de Sarah Connor, que também foi cancelada. E recentemente teve o anúncio que ela entrou na nova temporada da série Dollhouse, também de Joss Whedon, e o primeiro episódio exibido na semana passada nos Estados Unidos teve os piores números de audiência de toda a série, com apenas 2,69 milhões de pessoas ligadas no horário de transmissão. Aí, ó, tá no caminho. Eu acho um pouco injustiça, sabe? Porque a Summer Glau, ela ainda não entrou na série. Esse primeiro episódio de Dollhouse foi foda. Eu curti muito. O seriado Dollhouse, ele tá trazendo muitos atores da Battlestar Galáctica, né? O ator principal aí, o Paul Ballard, ele era de Battlestar. É, você teve lá o cara que era um concorrente dele no FBI na primeira temporada, que era de Battlestar, e a galera que já trabalha com o Joss Whedon faz tempo, né? A galera que veio de Buffy e tudo bem, vai. Eu sou assim. Agora me diz uma coisa. Você disse que foi muito bom. Então por que só 2 milhões? Porque 2 milhões é baixíssimo, cara. A média, quando começa uma temporada, é 10 milhões. Então, cara, não sei. Eu queria saber qual que é a forma de divulgação da série lá fora. Gostaria muito de saber, porque a ideia da série é boa, eu não acho de maneira alguma aí os episódios fracos. Eu gostaria de saber qual que é a principal meio aí de publicação de divulgação da série lá fora, porque, cara, tudo bem que eu assisto qualquer seriado, mas eu de verdade não acho o seriado tão ruim pra tamanha falta de audiência. Eles também estão associando o fato de que eles deixaram cair a audiência do programa anterior a esse, mas eu não acho que isso tenha a ver não, cara, porque se a pessoa segue a série, né, não importa quem tá passando antes, cara, acho que não vai deixar de acompanhar Dollhouse por causa disso. Particularmente, não sei. O último episódio da temporada passada foi bem legal, assim, o final, tá ligado? Foi foda também, começou a segunda temporada super bem. É, simplesmente é aquela coisa, né? Talvez em downloads o seriado seja muito bom. É isso que eu ia falar agora, né, Oliver? Por causa da pessoa que segue o seriado não vai deixar de dar download só por causa disso, né? Na verdade, a Summer Glau dá caras aí que não vai deixar o papel de exterminadora tão cedo, né? Os fãs de Lost podem começar a encontrar pistas do destino da série em outro programa. Flash Forward, série de TV baseada no livro de Robert D. Sawyer, e que tem a difícil tarefa de se estabelecer como o próximo Lost na rede ABC. Pode ou não ter incluído uma informação importante sobre o destino da ilha em seu piloto. E uma das cenas de um cartaz mostra o que aconteceu com a decisão de detonar uma bomba de hidrogênio na ilha para evitar a queda do voo 815. Segundo fãs de olhos atentos, um anúncio da Oceanic exibe a frase Perfect Safe Record, o que significaria que nenhum avião da empresa caiu. Considerando que as duas séries brincam com o tempo, sem que os personagens saibam se viram de fato cenas do futuro ou alucinações, o jeito é esperar. Em Flash Forward, um evento sem explicação faz com que todos os habitantes da Terra fiquem inconscientes por 2 minutos e 17 segundos. Durante esse período, as pessoas veem cenas de seu futuro. O caos se espalha, já que muitas viram cenas desagradáveis e estão dispostas a tudo para impedir que esse futuro aconteça. O Lost já é um ninho de mistérios, de coisas que eles jogam e não resolvem, ainda querem colocar numa próxima série aí alguma ligação, aí vai deixar o pessoal louco, gente. Pelo amor de Deus, cava de uma vez. Mas aí é pra você ver a visão da ABC, ou seja, da Disney, né? Eles vão conseguir puxar o pessoal de Lost pra Flash Forward e em cima disso, o pessoal vai começar a acompanhar esse seriado pra ver se acha easter egg de Lost. Eu vou te falar que eu acho o Dollhouse melhor que isso daí, né? Ah, com 2 episódios você quer julgar o negócio já? Cara, te garanto que tem muito ouvinte que me julga logo no primeiro que ouve. Ai, eu te julgo. E bom, e pra quem gosta de zumbi, né, e se você também curte Big Brother, a Multishow vai ter uma estreia nesse sentido no dia 22 de outubro. Trata-se da minissérie Dead Set, que conta com 5 capítulos e é uma mistura dos grandes hypes da televisão, que é Big Brother e zumbi, né, mano? Quem não gosta de zumbi? Big Brother, Seguinte, o seriado se passa na Inglaterra, mostra que o país vem sendo vítima de uma epidemia de zumbi. Só que nisso, o que acontece? Tem os participantes do reality show e eles estão imunes a essa praga, né? E alheio a tudo que tá acontecendo ao redor. Aí, de repente, eles descobrem tudo que tá acontecendo lá fora, aí eles acabam com aquelas diferenças que tem no reality show, né? Que é aquela intriguinha um contra o outro, e acabam se juntando pra tentar resolver essa... Resolver não, né? Pra sobreviver a essa ameaça aí dos zumbis que estão invadindo a Inglaterra. Resolver ia ser bonito, né? Eu queria ver como que você ia fazer, né? Resolver é demais, né? Puta, cara, eu acho que é louco pra caralho. Tô morrendo de vontade pra ver. É, dizem que esse seriado aí é campeão de download, né, cara? O próprio Multishow admite que é campeão de download, cara. Porque já sabe, né? Porque dependendo do momento, parece que é um reality show de verdade, né, cara? Depois que o nego começa a perceber... Porra, você imagina isso no Big Brother, assim. Você tá assistindo como se fosse um Big Brother. Não, repente... tanto é que eles querem dar esse realismo que a apresentadora do Big Brother da Inglaterra participa do seriado. Olha isso, cara, que loucura. E até a gente que ganhou as edições passadas do Big Brother vão aparecer, não sei se elas vão estar transformadas ou não em zumbi, mas... Você imagina o Bambam de zumbi? Eu acho que ele vai ser mais articulado pra falar do que ele é hoje. E sei lá, os últimos zumbis que eu vi, achei mais ou menos, foram do Eu Sou a Lenda, pode ser? Que nem sei se dá pra considerar zumbi, se é zumbi, aquilo, se é vampiro, o que que é. Pô, ela já chutou, ela já deu com os dois pés no peito, cara, Eu Sou a Lenda. Pô, não quer falar, não fala, também não precisa chutar. Tá assim, cara. É ignorante, credo. Desagradável. Depois sou eu, o Ranzinza. Tudo bem. Tudo bem. Tem que marcar ferro e fogo a participação dela. Ela já pega e joga Eu Sou a Lenda, né, cara? É. Tá certo, tá certo. Desculpa. Tá bom, não sabe brincar, não brinca, tá? Saiu dia 2 de outubro a nova franquia da Stargate, que é Stargate Universe. É, no Stargate Universe a gente tem alguns atores meio famosos, como Robert Carlyle e a atriz Ming-Na, que já fez Boston Legal, ER, Jonah Hoffman, vários seriados por aí. Street Fighter. Não, cara, só vamos falar das coisas boas. Não, o Oliver ficou com ciúme da Mariana, tá? E ele também. Mariana começou, tô aqui pra terminar. O que que eu fiz? Você começou com Eu Sou a Lenda, o Oliver não quis ficar por baixo, já meteu Street Fighter. O pessoal tá jogando sujo aqui, né? Nossa. Mas então, só continuando aí rapidinho, eu sei que vocês não ligam muito pra Stargate, mas foi lançado aqueles dois primeiros episódios, sabe, com duração maior e tal. Quem tá nesse primeiro episódio é o Richard Dean Anderson, que é o Jack O'Neill, que era puta ícone em Stargate SG-1. E MacGyver. O MacGyver, com certeza. Eterno profissão perigo. É, Amanda Tapin também, que era do SG-1, Coronel Samantha Carter. Vou te falar, eles deram uma repaginada aí no seriado, parece que ficou bem interessante. Ainda não consegui ir nos Estados Unidos. Eu vou viajar amanhã cedo para os Estados Unidos para assistir isso daí. E eu acho legal o que eles estão fazendo, porque eles estão tentando trazer mais um público jovem, tá? Inclusive, vai ter umas paradas um pouco diferentes, vai ter um personagem homossexual, essas coisas. E também é a ideia, a premissa principal. Peraí, quer dizer que hoje em dia, pra você atrair o jovem, você tem que botar viado no negócio? Não, cara, não precisa, mas é. É, se você não for se fazem uma... mais jovens como antigamente, viu, pô? Não, mas se você for levar em conta aí os outros Stargates, que tinham uma pegada bem mais sci-fi do que talvez essa tenha, mas essa daí tá sendo legal por quê? Porque vai acontecer toda numa nave, ela aberta o Star Galáctica, e é aguardar e ver no que dá. Mudou a pegada, você entendeu aí, né, Guizão? Games. E vamos aos destaques de games. Sexting Assassin's Creed 2. Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition PC já tem pré-venda. Tectoy com portáteis. Bem, essa semana o diretor de Assassin's Creed 2 revelou em resposta a um leitor no site VG247 que o game terá um elemento inédito à série, que é o sexo. Ah, é coisa que o God of War já tem faz tempo, né? O Benoit Lambert falou que Ezio é um mulherengo e temos um pouco de sexo no jogo, mas não posso revelar mais nada, concluiu. Será que ele vai ter a mesma sequência que nem no God of War? Aperta X, a mulher geme um pouco. Derruba o vaso. Nossa senhora, hein? Você só não pode apertar as bolas, né? Terminando, né, a continuação, o personagem principal não será o Altair, que era do primeiro, né, e sim o Ezio, que é um descendente dele, que é um jovem nobre que teve sua família assassinada por famílias rivais e sai em busca de vingança. Esses personagens, eles saem daqui do interior de São Paulo, Ezio, Altair, quem mais? O Ezio não jogava no Fluminense? Ô, Oliver, oi. Você sabia que o Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition pra PC já tá em pré-venda? Nossa, eu tava super afim do Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition pra PC. E já tá em pré-venda? Puta, já tá em pré-venda. O que você tá esperando? Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition PC já pode estar nas suas mãos em breve. Deixa eu ir pra notícia agora. Um dos grandes jogos de 2008, que é qual, Oliver? Ah, eu acho que é o Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition PC. Na verdade, não é o Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition PC. É o Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition, entendeu? Ah, que agora ele vai sair pra PC. E o que eu disse antes? Não, você não, para, pelo amor de Deus. Gente, tá virando esse trava-língua do ninho de mafagafo. Eu quero ver quantas vezes seguidas vocês conseguem falar Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Você não sabe o que a gente pode fazer quando é pra falar besteira, filho. Bom, a LucasArts, durante o anúncio na Comic Con, informou que o jogo será o mesmo dos consoles. A diferença dele pro não PC fica por conta das três fases essas exclusivas às versões de PC e de Mac e dão continuidade à saga da Predicia Cast Darth Vader. Como que ficaria esse jogo pra Xbox? Então, pra Xbox fica Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition Xbox 360. Que tenso. Quando você tá ouvindo o final do novo jogo, você já tá esquecendo o começo, né, cara? Aí quando você foi falar isso pra balconista, a hora que você acabar, você tá azul sem ar, né, cara? Ou você fala ou você respira, pelo amor de Deus. E na hora que você acaba de falar, lá vem. Eu não entendi, meu filho. Dá pra repetir? Repete o finalzinho. Segundo o presidente da release, as fases essas se passarão em locais conhecidos, como Tatooine, onde o aprendiz deverá caçar Obi-Wan Kenobi, e no planeta Hope, onde ele encontrará ninguém mais, ninguém menos que Luke Skywalker. O game está previsto para sair em 23 de outubro de 2009 e já com a pré-venda no Amazon.com. Pra quem é saudosista da Tectoy Sega, a Tectoy tá lançando dois novos consoles visando venda do Dia da Criança. E dia 12, sabe como é que é, né? Enquanto vocês vão viajar, a gente vai ficar aqui gravando e editando. O primeiro é o Master System Portátil, que é um Master System Portátil, tem 30 jogos na memória. O primeiro é o Master System Portátil, que se trata de um Master System Portátil. Portátil, por que não? E ele é aquele controlezão ligado direto na TV por cabo TV a ver. Precisa de 4 pilhas, mas isso daí são detalhes técnicos. Preço sugerido R$69, mas como todo mundo sabe, preço sugerido. Você vai comprar isso daí nas Casas Bahia, você vai pagar uns 200. E além do novo Master System portátil, tem também o MD Play, que é uma versão melhorada do Mega Drive portátil, que vai ter a entrada para um cartão que vai permitir mais jogos, e vai custar R$149. O Zibo diminuiu R$100 e agora está por R$399, visando aumentar as vendas para o Dia das Crianças. E além disso, o Zibo ainda vai para o México, né? Eu não consigo entender esse Zibo ainda, velho. Imagina um cruzamento dos jogos de celular com o Wii. Você imagina isso no Brasil, cara? Pô, como é que um cara vai pagar pro filho R$300 lá, R$400 que seja no videogame, sabe, pra ter que ter uma conexão banda larga em casa, pra ter que comprar jogo pela internet, pra ter que fazer download disso, sabe, porra. Cara, mas isso aí é o videogame feito pro cliente da Casa Bahia, velho. Eu sei, cara, mas esse cliente das Casas Bahia não compra jogo na internet, cara. É isso que eu tô falando, você entendeu? Por que ele não tá familiarizado com baixar o jogo, ou não tem banda pra baixar o jogo? Não, nem isso, cara. Porque não vai pagar pra baixar um jogo na internet, meu. É, mas aí que eu acho, vai entrar a lábia do vendedor das Casas Bahia aí. Não, porque o jogo é barato, você pode baixar e deixar gravado, entendeu? Aí o coitado, a hora que compra, vai ver o filho tá gastando 70 pau por mês baixando o joguinho de celular pro videogame, que ele já pagou 400. Quer dizer, ele vai pagar 400 em 12 vezes. A lábia do vendedor da Casa das Bahia. Ô, bichinho, não se aveste não, pode comprar. Compra, meu rei. Compra, pode ir, que é filho. E vem aqui todo mês pagar seu carnezinho. Não é do tempo de vocês, mas o Master System, ele foi lançado com o seguinte slogan: é um jogo, mas poderia ser verdade. Puta, eu lembro desse slogan, cara. Tinha na caixa do videogame. É, cara. Pô, não, eu falava direto em programa de rádio, televisão, cara. E eu chegava pro meu pai: pai, eu queria um jogo, poderia ser verdade, porra. Aí se você tivesse um pai cuzão, né, você podia virar e falar assim: pai, eu quero um jogo. Ele: é, filho, poderia ser verdade. Miscelânea. E vamos aos destaques de miscelânea. Bill Gates retoma o posto de homem mais rico do mundo. O divórcio entre a Apple e o Google. Sutiã que vira máscara de gás vence Ig Nobel. Sueco constrói réplica de Batmóvel. E o cofundador e presidente do conselho da Microsoft, dono do mundo, Bill Gates, aumentou sua liderança novamente como o homem mais rico do mundo no ranking, segundo a revista Forbes. Isso pode ser considerado culpa da crise mundial, onde Gates aumenta a liderança no ranking com seus 50 bilhões de verdinhas. Imagina esse sete belo, fi. Indadinho e sete belo, né, cara? Caramba, dá pra enjoar dessa merda, hein? Nossa, pega 25 indadinho e 25 e sete belo. Nossa, cara, não dá pra distribuir nem pra uma balinha por chinês, seu. Se a bala for chinesa, dá. Pô, 50 bilhões de balas. 50 bilhões de bala pra um bilhão de chinês. Ah, mas vai ter chinês sacana que vai se passar por outro que é tudo igual? Ai, que filha da p... nas notícias que seguem aqui, mostram que Bill Gates se sustentou aí mais ou menos na crise, principalmente que fez com que o mega investidor Warren Buffett perdesse cerca de 25 bilhões de dólares e caísse para a segunda posição, onde permanece até agora na lista atual. Quer dizer, o cara perdeu 25 bilhões e continua em segundo lugar em homem mais rico do mundo, cara. Você imagina quantos Star Wars The Force Unleashed de Ultimate Sith Edition pra PC dá pra comprar com 50 bilhões de dólares, cara? Eu compraria muito Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition pra PC. Para os Apple maníacos aí, a Apple discretamente comprou a PlaceBase. É uma empresa de mapeamento e ela comprou eles em julho. A Apple, que não tá acostumada a comprar empresa e não fazer nenhuma com ela, né? Provavelmente vai dar um uso para elas. Para quem sabe, nos iPhones e iPod Touch, você tem o mapas, né? A GPS e tudo mais. E você usa os mapas do Google. Então tá aí, o pessoal tá achando que esse casamento entre Google e Apple vai acabar logo mais, já que foi comprada essa empresa. Mas você acha que vai dar algum tipo de recurso extra, além do que o Google oferece, será? Ah, cara, para os caras estarem fazendo isso, eu acredito que... Talvez no princípio não, mas alguma coisa boa vem por aí, sim. Eu acho que eles vão lançar um serviço pago nos modos da Nokia, que ela faz com o N95. É, então... Pode ser. Um dos motivos que muita gente está procurando o iPhone era a questão do GPS gratuito, né? Gratuito, sim, na medida do possível. Um sutiã que vira duas máscaras de gás, uma técnica de fazer diamante a partir da tequila e a descoberta de que vacas com nomes produzem mais leite do que vacas anônimas foram alguns dos agraciados com o Ig Nobel 2009 nessa última quinta-feira. A cerimônia, cujo objetivo é reconhecer conquistas que primeiro fazem as pessoas rir e depois pensar, foi organizada pela revista Anais da Pesquisa Improvável. O sutiã de emergência... Não, minha, isso podia ser uma pesquisa de merda mesmo, né, cara? Mas não é, cara. O que que acontece? Ah, esse Ig Nobel, ele é junto com o Prêmio Nobel, tá ligado? Não, sim, agora você imagina que eu acho que deve ser brasileira essa pesquisa, ela descoberta que as vacas com nome produzem mais leite que as vacas anônimas. Você acha que isso é muito? Olha o resto aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu mostrar uns outros pra você aqui, ó. Eu acho que até hoje só teve um grupo de pesquisadores brasileiros que ganhou o Ig Nobel, que era um grupo que pesquisava alguma coisa de tatu, que eu não lembro agora o que que era. Que os tatus prejudicavam as escavações. Você acha que isso é zoado? Olha, quem ganhou o Ig Nobel da física foi um pessoal do Texas, cara, que determinaram por que que mulheres grávidas não caem. Por que mulheres grávidas não caem? Ai, meu Deus. E olha isso, essa é interessante também. É, e quem ganhou o Ig Nobel da paz foi um pessoal da Universidade de Berna, na Suíça, que por analisar em si durante uma briga de bar, é pior ser atingido na cabeça por uma garrafa de cerveja cheia ou uma garrafa de cerveja vazia. Aí eles descobriram que uma garrafa de cerveja vazia machuca mais do que uma garrafa de cerveja cheia. Ganhou como Ig Nobel da paz. É, eu acho que esse gnomo da paz foi pelo não desperdício de cerveja, então. Não, foi pelo, se você tiver que brigar com garrafada, dê com garrafa cheia, porque vai machucar menos o seu inimigo. É, não, você quebra e já refresca, né? É, já quebra e refresca, né? Porque vai álcool direto na corrente sanguínea também. Mas, Mariana, o que que eles falaram do sutiã? O sutiã de emergências que ganhou o Ig Nobel de Saúde Pública é criação de Helena Bodnar. Durante a cerimônia, ela fez uma demonstração de como funciona seu invento e ainda deu uma amostra de cada um para laureados no verdadeiro Nobel, que estavam no evento para entregar os prêmios aos novos vencedores. Deu uma teta para cada um. Nossa, meu, essa foto é muito engraçada. Ela enfiando um sutiã rosa com uns contornos, assim, uns babadinhos pretos na cara de um senhor físico, sei lá o quê. E a cara dele? De Einstein. Ele com o maior cara assim, de, colocando esse negócio em mim. Olhinho meio fechado aqui. Nossa, isso vai arrasar. Tem um idiota da matemática que diz que a solução das pessoas aprenderem a lidar com o número por causa da inflação, ele imprimiu notas de dinheiro que variavam de um centavo a um trilhão. Não, a melhor é essa, cara, de literatura, tá, pra polícia irlandesa. Esse absurdo. Que por erroneamente apresentar mais de 50 multas para um infrator estrangeiro chamado Prawo Jazdy, que em polonês significa carteira de motorista. E o pior é que pros ingleses, os irlandeses têm fama de burro, né, cara? E o de medicina, que o cara estralou durante 60 anos todos os dedos da mão esquerda e pôde comprovar que isso não causa artrite, cara. Gente, isso toma um prazo, pelo amor de Deus. Quem que financiou, né, durante 60 anos essa pesquisa? Não, é demais, cara. Não, quem que foi o filho da... que descobriu que a vaca chamada pelo nome dava mais leite, né, cara? Eu nem vou falar que nome que eu daria pra vaca. Silêncio. Daria leite pra caramba. Até se acabar de falar, ela já tinha dado um litro de leite, já. Ela ia chutar o balde. Não gostei dessa piada. Malucos que montem suas próprias garagens, réplicas do Batmóvel existem aos montes. Mas depois que Bob Dylan montou o seu Dumbler em 2008, parecia difícil que alguém conseguisse construir outro veículo do Cavaleiro das Trevas que merecesse atenção. Erro nosso, um sueco gastou $1 milhão para convencer um Lincoln Continental de 73 no Batmóvel do filme do Tim Burton. E o Lincoln é bonito, hein, cara? E é mesmo, cara, esse do Tim Burton ficou fantástico, velho. Eu tenho esse Batmóvel, cara. Tenho ele de action figure. É, porque sinceramente, pra repontar, né, o do Chris Nolan, tem que fazer um tanque de guerra. Que é feio, né? Mas é o usual, né? Do que esse estilinho aqui. Ah, esse é, e o meu é mais da hora que o dele, porque o meu separa, dele não separa. Tanque de guerra vira uma moto, tem mais essa vantagem. O outro, o máximo que faz é um foguetinho, né? Aquilo não é uma moto, aquilo é um pogobol, velho. É um pogobol de duas rodas. Nossa, mas é muito louco, hein, cara, esse modelo do Tim Burton, hein, velho? Questão de estilo, ele é muito bonito mesmo. Nossa, você imagina a responsa disso aqui na rua? Que louco. Mas, meu, olha, o cara gastou $1 milhão pra transformar o carro no Batmóvel. É ter grana, assim, né? Tipo, não, tipo assim, vou fazer um Batmóvel. Não, tipo assim, o Tumblr é muito louco, cara, por causa do esquema da suspensão, né? Que é bonito pra caralho de ver, não sei o que e tal. Agora, o Tumblr, o cara falou assim, ó, pega esses pedaços, esses cacos de ferro que você tem aí, junta tudo e faz um carro. Agora, puta, meu, esse do Batmóvel Batmóvel do Tim Burton, cara, nossa, velho, muito louco. Agora vamos para o Momento Sofá. Polar, eu acho que tá chegando a vez de você começar a dormir no sofá de novo, hein? É, então, deu pra sacar que a Megan Fox é chegada a dar uma declaraçãozinha polêmica, né? Então, dessa vez, ela falou ao jornal italiano La Stampa, quando ela tinha 18 anos, ela teve uma relação amorosa com uma stripper russa. E a segunda é que, durante muito tempo, ela foi obcecada pela atriz pornô Jenna Jameson. Aí, né, o pessoal já começou a ficar com... Ela escolhe mal também, né? É, agora você imagina, cara, um crossover da Megan Fox com a Jenna Jameson. Imagina a Jenna Jameson fazendo uma stripper russa. Nossa senhora. E diz ela que, apesar de tudo isso, ela tá firme lá com o namoradinho dela lá, do Barrados do Baile. Mas realmente, ela tá galgando todos os passos da Angelina Jolie nas declarações de bissexualismo, vai, nas tatuagens, o que mais ela vai parecer com a Angelina? O bom é que ela reconhece, né? Porque eu me sinto feliz porque encontrei uma pessoa que é capaz de ficar comigo apesar de todas as minhas idiotices. Definiu bem, né, cara? Ah, depois dessa eu vou terminar. E essa foi a 14ª edição do Nerd Drops. Nós gostaríamos de agradecer a presença da Mariana Bonfim. É, então, gente, obrigada pelo convite. Quem quiser conhecer um pouquinho mais lá do MovieU, é só entrar no www.movieU.com.br. O site, ele tem três áreas diferentes. Tem a parte da blogueira, onde eu coloco as minhas críticas. Tem a parte da crítica, onde eu faço um resumo do que a mídia andou falando dos filmes. E tem a parte você, que quem quiser, tiver alguma crítica de qualquer filme, é só se cadastrar lá no site e postar a crítica. E é isso. MovieU, a crítica democratizada, o espaço aberto para quem quiser manifestar a sua paixão por cinema. E como é a nossa grande tradição, pedir para que ela peça a sua música. Assim, se você puder escolher da trilha sonora do Star Wars The Force Unleashed de Ultimate Sith Edition para PC, ficaria bem melhor, viu? Ah, mas não precisa ser, então. Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition para PC. Bota a Marcha Imperial aí, por favor, então. Tá bom. Eu não sei porquê, Oliver, mas eu tô sentindo que essa música foi meio induzida. Mas eu não sei dizer porquê, não. É pra você ver que esse tipo de marketing dá certo, né? Falar até cansar. O marketing, porra, da repetição, a lavagem cerebral Casas Bahia funciona. E depois vocês riam do Dolly Guaraná, né? Você vê que funciona. Então, até a próxima semana. E não esqueçam de mandar e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com. .br. cara, eu tô tentando cortar a unha do pé aqui, não tá dando. Essa barriga desgraçada fica atrapalhando. Ai, deu até uma batedeira agora, olha que bosta. Gente, tem uma foto aqui que ela tá com... Ai, Morgana... Ai, pera lá, gente. Pera lá. Isso nem vai virar extra, né, cara? É, tô falando, ela ganhou o Oscar porque conseguiu engordar, enfeiar e transformar ela numa psicopata. Ah, eu pra isso, então, só falta virar psicopata.